vontade desse seu denguinho, pedindo beijo antes de dormir. Oi, oi, oi. Ah, volta correndo que eu estou sofrendo. Vê quanto tempo a gente está perdendo. Se é amor, então pra que fugir? Ah, solte as asas do coração. Vem, vem pro ninho do nosso amor. Põe o teu beijo no meu paixão. Água de cachoeira, leva embora esta solidão. Ah, tô com saudade desse seu carinho. Tô com vontade desse seu denguinho, pedindo beijo antes de dormir. Oi, oi, oi. Ah, volta correndo que eu estou sofrendo. Vê quanto tempo a gente está perdendo. Se é amor, então pra que fugir? Sabe esperar. Vou contando o tempo, esperando você voltar. Tô com vontade desse seu denguinho, pedindo beijo antes de dormir. Oi, oi, oi. Ah, volta correndo que eu estou sofrendo. Vê quanto tempo a gente está perdendo. Se é amor, então pra que fugir? Vou contando o tempo, esperando você voltar.